720 kHz. Rádio Tramandaí AM, uma emissora do grupo EBS de comunicação. Rádio Tramandaí AM, a onda mais alta dos mares do sul. 920 AM, música e informação de qualidade. 7:28. A onda mais alta dos mares do sul, Rádio Tramandaí. Rádio Tramandaí, Tramandaí. Assobiando lá nas cumieiras, no prenúncio de um inverno bem feito.